pra quem tá sofrendo. MeuCDs.com. Eu tô levando uma vida de cão, tô sofrendo e vou te contar minha situação. Ela me pediu separação. Ó, seu advogado, isso tá atormentando a minha vida, tá me deixando no beco sem saída. Aonde eu não durmo direito, só por causa de um mulherão. A carne é fraca e eu caí em tentação. Ela já tá falando em divorciação. Me diz aí, doutor, o que é que eu faço agora? Se eu fui o errado da história, tudo que eu tinha joguei fora. CDs.com. Que eu não consigo olhar na cara dela. Bruno Rocha. Seu advogado, fala pro juiz que o cara...